maldade que o senhor fez no passado foi o que levou o senhor a virar Exu? De uma certa forma foi. Aí foi também uma escolha minha. Foi. Eu, logo que eu desencarnei, por ter sido tão injusto, a linha de Exu mesmo, outros Exus vieram ao meu encontro, meu desencarno. E falaram, olha, é assim, essa primeiro já foi difícil, porque eu acreditava em céu e inferno. Então eu já tive que, foi uma série de mutações que eu passei. Até a hora que eu fui achando, não, é assim, fui aprendendo. Pois que eu aprendi, aí sim eu comecei com o Exu. Aí foi uma coisa que eu já tive muitos convites, e tenho a cada momento, ah, para mim ir para uma linha de caboclo, uma linha de preto velho, uma linha disso, uma linha daquilo. Mas eu mesmo não quero. O senhor já teve convite? Sim, entidades de outras linhas, de outras roupagens, de outras egrégoras, já falaram para mim. Vem para o alto astral, vai para uma colônia. Mas não, eu prefiro continuar onde eu estou hoje. Mas, isso é uma preferência minha. Mas se o senhor faltar, daí não vai ter quem faça esse trabalho no baixo astral? Não, não. Pra, se eu sair, tem 10 para entrar no meu lugar. O baixo astral é muito grande de Exus. Existem muitos Exus que podem fazer. Entendi. Até no meu reino mesmo, no meu ponto vibratório, tem outros Exus que fazem o mesmo trabalho que eu. Que é isso? São abaixo, né, abaixo de mim. Então, numa uma hierarquia baixa de patente. Eles podem assumir meu lugar se eu quiser. Mas é porque eu mesmo não tenho essa pretensão tão cedo. Faço meus trabalhos? Faço. Venho muito em linha da direita? Venho. Aqui na nossa casa, tem giras específicas que eu venho com uma roupagem fluídica totalmente de direita, de roupa branca, com guia branca, para praticar outro tipo de caridade. Mas não faço questão nenhuma hoje de sair da minha roupagem de Exu. Prefiro continuar com Exu. Saravá Exu! Saravá Exu! Senhor, uma pessoa chegou para mim, porque eu faço esse trabalho e às vezes eles acham que eu sei muita coisa, mas não sei, né? Essas são as entidades, eu só faço pergunta. Mas chegou para mim e falou assim, olha, perguntou assim para mim, onde que estava o meu preto velho nessas horas? Falou assim, chegou um Exu, a pessoa é clarividente. Ele falou assim, chegou um Exu entre eu e meu namorado e falou que se eu não fizesse uma entrega para ele, ele ia acabar com o nosso relacionamento. Olha só, e ele não queria... Falou assim, pra esse Exu sair da minha vida, eu tive que ir lá e fazer essa entrega. Só que minha vida piorou. Aí ele perguntou pra mim o que é que eu faço. Eu acho que não era um Exu. Pra começar, Exu não vai precisar e vai ameaçar que vai acabar com a vida. Mas então tem espírito muito inteligente que se plasma como Exu. Com certeza. Pra gente olhar e falar, nossa, é um Exu. Sim. Entendi. Tem muito espírito obsessor que ele se plasma como Exu, se plasma como qualquer entidade. É. Sim, isso acontece. Ó, eu não vou falar o nome, não faz sentido, mas eu vou falar para o senhor a resposta que eu dei para ele e depois eu vou perguntar para o senhor que resposta o senhor daria. Eu falei para ele, o problema continua porque você não amou a entidade, você quer viver o amor, você não ama ninguém e quer viver o amor entre duas pessoas que seja. Não dá, não tem procedência isso, seria hipocrisia. Vou entregar para o Exu sair da minha vida. Não está gostando da entidade, querendo que ela melhore, nem nada, você está pensando no seu. Sim. Então eu disse, aprenda a amar, a entidade chega, tem que ajudar ela, vamos todo mundo ficar feliz, não é? O que, que o senhor sugere? Mas você acha que o Exu precisa da sua ajuda? Não, é aquela entidade, vamos dizer, já não é Exu, gente já... Mas se não for Exu e ele está lá, dizendo, vou ameaçar, ou faz o racha... Não, aí você tem que ajudá-lo de uma certa forma. O senhor sugere que ajude? Sim, eu sugiro que procure um terreiro para ajudar. Porque se você começar a ajudar espírito sofredor, daqui a pouco tua casa vai estar cheia deles. É. E daqui a pouco você não vai conseguir aguentar todos eles. Então deixa para uma casa espiritual aguentar, deixa para uma casa espiritual. Por que que existe casa espiritual? Por que que existe um terreiro, não existe? Porque minha matéria não podia fazer gira na casa dele, em vez de alugar um espaço, de pagar? Não, por quê? Porque aqui existe toda uma estrutura energética, uma estrutura física, uma estrutura espiritual para cuidar disso. Entendi. Senão ele cuidava, senão ele nem precisava de médicos. Ah. Era mais fácil. Chegou, qual é o seu problema? Vai para a luz. Fosse fácil assim, para que nós faria todo esse circo? Nossa, é verdade. Deixa eu falar, precisa de um tempo de transição. Sim. Não é só falar, faz isso, o cara tá bom, vou fazer. Precisa isso. De ferramentas para isso. Ferramentas. Não é apenas querer. Sim. Para ir para a luz. Para ir para a luz. Tem você isso. Precisa de outros médios, de outras entidades e tudo isso. Entendi. Então o senhor acha assim que quando tá lidando. Tem que procurar uma casa para ter a força para fazer o que é necessário fazer. Sozinho? Não é bom. Se uma pessoa fala assim, eu acho que eu tenho o dom da mediunidade, vou abrir aqui no fundo da minha casa, vou começar a chamar as pessoas e vou dar a consulta. Deixa ela, vai aguentar um ano no máximo. Ela não vai aguentar. Não aguenta? Não vai aguentar. Vem mais do que um? O problema não é esse. O problema é, você está falando de uma pessoa que está atendendo sozinha. É. Uma pessoa que não abriu uma casa, que não tem a sua estrutura, não vai aguentar. Tem sua formação. Não vai aguentar. Por causa que o plano espiritual é muito grande. Uhum. Tem muita gente querendo luz ao mesmo tempo. Nossa. Quando você pega um espírito que fala, eu quero luz e ele vai embora, é uma coisa. Agora você pega um espírito que ele não quer luz, ele quer ali bagunçar mais ainda, qual que é a sua estrutura? Ixi. Bem, o senhor pergunta, mas se eu tenho, que é o caso do Leonardo, se eu tenho um Exu Corcunda, não está aí a minha estrutura? Sim, mas você concorda que se só eu fosse o Todo Poderoso, para que precisava de mais Exu? É. Eu preciso da ajuda dos outros Exus, do plasma das outras, dos outros filhos. Do plasma de todas. Por isso que a pessoa, eu estou indo no terreno, não estou desenvolvendo. Entendi. Você é importante para a casa de todo jeito. Por quê? Porque você é uma doação de plasma. Está dando energia ali. Sim. Às vezes é mais importante do que médio. Que médio dá para substituir, plasma não. A doação necessária, né? Sim. Então o senhor está dizendo assim, é como se o senhor tivesse todas as ferramentas, mas elas não fossem ligadas. Mas ligadas. Ela só vai ativar com o plasma. Vai ativar. Porque a Umbanda, ela tem esse nome porque não é para um só, né? É uma coisa feita em banda, em um grupo, ligado a Deus, Deus conosco. É um grupo. É. Uma durinha não faz, velho. Não faz, velho. Não. Você precisa de outras pessoas, de outros entendimentos, de outras formas, de outras visões. Se você ficar vendo as coisas de um prisma só, você não vai conseguir ver os outros lados. Às vezes eu preciso de outra entidade para falar, Corcunda, vamos dar a volta por aqui, vamos dar a volta por ali. Por isso que eu falo que não existe comando. Não existe comando. Não existe, olha, Exus, façam isso. Não. Existem vários entendimentos. Às vezes aquele Exu está olhando de um outro ponto onde eu realmente... Tá certo ali, vamos por ali. Então não precisaria de um grupo. Só um pai de santo já funciona. O senhor não sugere, então, que ninguém faça isso de jeito no quintal de casa? Não. Não. Procure uma casa. Se não, abre uma casa. Se quer abrir uma casa no quintal de casa, pode abrir. É. Não tem problema. Mas com o corpo mediúnico estruturado, com as firmezas certas. Porque é perigoso. Enquanto você estiver cuidando de caboclo e de preto velho, é uma coisa. Quando você começar com o era obsessor, aí o problema começa a pegar. Começa a pegar. Sim. Enquanto quem está te procurando é o preto velho da vizinha, querendo se manifestar, é uma coisa. Agora, quando é aquele espírito que está enraizado já naquela pessoa, um obsessor, aí o negócio já começa a ficar um pouco mais embaixo. Você falou vai um ano ou dois e cai já. Sim. Porque fica doente? Certeza. Não, pode acontecer várias coisas. Descrença, eu conheço pai de santo que é pai de santo e agora é ateu por causa disso. É. Começa as suas descrenças, começa. Por quê? Porque aquilo ali não está mais suprindo. Você está esperando uma coisa maior do que vai vir. Ah, daí você fica frustrado. Sim. É a frustração de um pai de santo, é isso. Você citou bem. É uma boa palavra. E também tem gente também que vai querer ser pai de santo aí em 5 minutos. Aí o problema é de quem quis. Deixa ser. Pode ter a bondade? Pode, mas tem que ter a experiência. Tem ela. Tem que ter os cabelos brancos. Na matéria ele não tinha um cabelo branco. Depois que ele virou pai de santo, começou o cabelo branco, já começa pelo na barba branca. Tem que criar limo. Enquanto não criar limo, enquanto a pele não for grossa, rasa muito fácil. Então tem que começar, tem que criar escudo, estrutura. Por isso que você tem oferenda, você tem trabalho. Tem que engrossar. Fala assim, por que, que é aquele merda? Ah, mas eu acho que é bobagem fazer oferenda. É bobagem me doar, é bobagem ir pro terreiro. Eu não vi isso, rapaz, mas se minha entidade é tão forte, pra que, que ela precisa de mim pra trabalhar? Ela trabalha no espiritual. Não, você também precisa. É. Você precisa criar aquela afinidade, criar aquela estrutura. Afinidade, estrutura, sim. Só o tempo e a prática. Com certeza. Termina. Mediunidade é uma prática, não existe mediunidade na teoria. Não existe? Não, você precisa da prática. Precisa. Né? Ah, em teoria é muito importante, mas você tem que ter prática. Então, quando o senhor, qual que é a dica que o senhor dá por falar em mediunidade? A pessoa fala assim, ixi, sou eu que estou fazendo isso, não é o espírito. Eu que estou achando, eu que estou me fingindo. O que, que o senhor sugere para essa pessoa? Na pessoa que está passando à frente, a entidade? Não a pessoa que está passando, que ela está começando a desenvolver. Pessoa e ela está assim, em dúvida se é ela ou se é o espírito, ela não deixa chegar. Paciência. Paciência. Disciplina. E assiduidade. Aí você começa a ser um médium bom. Primeiro, seja paciente. Não fique esperando que amanhã as coisas vão acontecer. Que depois amanhã, não. As coisas demoram para acontecer. Demora. No plano espiritual as coisas demoram. Tudo anda um pouco mais lento. Ah. Então, primeiro, tenha paciência que a hora certa chega. Segundo, tenha disciplina. Saiba que você está no terreiro para trabalhar. Você não está lá para fazer amizade. Você quer fazer amizade? Vai para um clube de campo. Vai pro terreiro. O terreiro não é para ter amizade. O terreiro é para você ter companheiros de trabalho. Então tenha disciplina, seja regrado nas coisas e seja assíduo. Vá. Também não adianta, eu sou paciente, eu tenho disciplina, mas vai no terreiro uma vez por mês. Aí não adianta, você nunca vai ser um grande médico. É. Tem que ter assiduidade, tem que ter responsabilidade mediúnica. Tá. Agora a pessoa tem isso, vamos dizer, tem todos esses elementos. E ela está sentindo a mediunidade, está sentindo a energia. Só que ela não apaga. Ela deve dar passagem para o espírito mesmo assim? Ou tem sim. Que esperar apagar? Não, vai esperar apagar o quê? Ficar inconsciente. Não, tem um monte de médium aí que tem 30, 40 anos e não é inconsciente. 40 anos de mediunidade? Com certeza. E não é inconsciente? Não. Então, quem está ouvindo não tem que esperar falar assim, agora eu sei que não estou fingindo. A confiança parte de você, nunca da entidade. É. Eu só vou confiar na entidade se ela me fizer isso. Isso, não e vai aí? Nisso. Não faça isso. Não faça confie isso. Confie nela antes, que aí você vai receber mais rápido. O Tata Caveira da Maísa falou assim, olha só, incorpora nessa médium, falou assim, faz depois vê o resultado. Sim, é por aí? Mais ou menos aí. Faz depois vê o que deu certo, o que não deu, lógico, aí. Lógico. Não fica esperando, não fica sentado na cadeira do comodismo esperando as coisas caírem do céu. Cadeira do comodismo. É. Como é que é essa cadeira? É aquela cadeira que a pessoa fica esperando. Eu vou ficar aqui, alguma coisa boa vai cair. Fica de boca aberta esperando cair comida. É. Ou mudando assim mais para mediunidade. A pessoa vai no terreiro, ela fica de boca aberta, mas esperando a energia não, da entidade ela mexer vai com o terreiro, por exemplo, ela vai para o terreiro, ela não tem esses três pilares. Ah, porque se ela alcançar os três pilares, a incorporação acontece naturalmente. Naturalmente. Mas primeiro, ela não tem paciência. Ela fica lá... Ah, agora é hora de girar. E aí? A entidade não chega, ela já perde a paciência, não quer mais esperar. O senhor lê todos os pensamentos das pessoas. Muito. O senhor já vê. Não tem a paciência, não tem a disciplina. Chega no terreiro, fica na porta conversando, fumando, entra, não tem a disciplina de falar, olha, eu vou me regrar, hoje é um dia especial para mim. Pensa. Se o dia de gira da tua casa é de terça, de quinta, que seja, acorda esse dia já falando, poxa, à noite eu vou me doar ao espírito. Eu vou ajudar pessoas, então já se prepare antes. Fala. Então não tem essa disciplina. Não tem assiduidade. Vai quando quer. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer. É a pessoa que está na cadeira do comodismo. Ela quer que as coisas aconteçam para ela poder fazer. E é o contrário. Você tem que começar. Um buraco, ele não nasce quando você quer, ele nasce quando você pega a enxada e começa a abrir. Olha. Então é assim que as coisas funcionam. E é o tal do distante que o senhor falou antes. O médium está distante da entidade dele. Sim. Porque não está dentro do sagrado religiosamente. Não, ele está por estar. Então é isso, então às vezes... E a própria entidade às vezes fica meio longe, assim, porque vocês também pensam, né? Não é que a entidade fica longe, vocês deixam o nós longe. Ah. Estão envoltos de tanta coisa de vocês que a entidade não tem nem como se aproximar. É, é como se vocês colocassem paredes e barreiras. Uma forma pensamento, por exemplo, pode prender vocês de chegar na gente? De ficar pensando, sei lá, no meu celular... Sim, se você, por exemplo, você precisa dessa ligação áurica entre eu e você. É. Então, por exemplo, se minha matéria vai me incorporar, ele fica. Exu Corcunda, peço a sua licença, que você já está se ligando. Ah, agora, se minha matéria parar aqui na frente e começar... Se meu celular... Bom, amanhã eu tenho que ajudar o fulano, é. Eu tenho que pagar isso, sim. Porque meu pai vai chegar a esse horário, porque a minha namorada fez isso. Eu não vou chegar nunca, ele não está se ligando a mim. Olha. É até pior, quando a pessoa vem e fala assim... E aquela fulana que eu não gosto? Aí, além de você não estar se ligando com a entidade, você ainda está se ligando numa energia negativa. Ah. Aonde a energia negativa faz morada, nenhum espírito de luz fica. Não chega. De jeito nenhum. Não. Esse conflito não existe. Tá. Foi aquilo que o Pai João falou. Ah. Em chão que caboclo pisa para fazer caridade, não pode vir outra entidade para fazer o mal. Claro. Não está em sintonia ali, né? Sim. Entendi. Mas então o senhor acha que a atitude dos médiuns que tem esses três pilares equilibrados, ou está fazendo o seu melhor pelo menos, está com a intenção de fazer o melhor, ele sentiu assim, na cabeça dele, faça isso. É um tipo de incorporação? Sim, é uma intuição. Tipo, agora coloque a mão no chão, faça alguma coisa. Daí então o senhor acha que deve seguir esse... Sim, a incorporação ela nada mais é do que uma intuição mais forte. Ah. Ela é uma intuição fisicamente. Eu nesse momento, eu não estou aqui dentro correndo dele. Sangue aqui sim. Dentro do rosto. O senhor está ligando. Eu estou ligando ele pelos chakras dele, pela ligação astral dele. Uhum. Eu estou intuindo ele a falar isso, a fazer isso. E a confiança vai fazendo esse laço fluido ficar mais é forte. É isso que faz uma boa incorporação. Ah. É a confiança. Entendi. Então ali o cara está incorporando, ele não precisa esperar o vento passar e levar ele. Não, não falo... ele que tem que procurar o vento. Sim. Uma outra coisa que eu estava pensando, seu Corcunda, é que quanto mais a gente vai seguindo essas intuições, esses direcionamentos pela intuição, mais a gente vai aproximando de vocês também. Para poder fazer uma incorporação melhor. Sim, com certeza. Você está se ligando a nós. Daí o período de desenvolvimento. Fica mais curto. Fica. Sim. Então o desenvolvimento não é... Porque muita gente, inclusive eu, pensava assim. Desenvolvimento é a vida inteira. É. Bom, entendi. Você vai estar sempre desenvolvendo. Não importa se você vai estar aqui, ali na frente ou atrás. Você está sempre desenvolvendo. Você está sempre aprendendo. Uhum. Porque eu falo assim, né? Uma hora que você começa a dar consulta já é muito mais responsabilidade. Sim, do que antes, né, da coroação. Então você fica naquele período de desenvolvimento. Mas então para o médium iniciante, o senhor sugere, por exemplo, que siga essas intuições, acredite que está incorporado. Sim, sim, é o primeiro passo, porque é assim que você vai começar a ter a confiança. Agora, se você começar a achar, não, eu não estou incorporado, vai cada vez ser pior. Daí não está dentro da zona de desenvolvimento, né? Uma coisa tá sempre acontece. Uhum. Sempre? Quando o médium começa a trabalhar, uhum. Passa um mês, passa dois, passa três. Sete. Quando dá no máximo seus seis, sete meses, o médium procura o Pai de Santo e fala, Pai, eu acho que esse não é o meu caminho. Todos os médiums eu vi fazer isso. Ixi. Por quê? Por causa disso. Aí eu acho que eu não estou incorporando. Não. Aí é a hora que o Pai de Santo, mais do que a entidade... Que o Pai de Santo também tem que ser presente. Tem que estar presente, né? Então o Pai de Santo tem que chegar e falar, não, meu filho, mas por que isso? Ah, pai, mas eu acho isso, eu acho assado. Não, você está incorporando. Por causa disso, disso. E outra coisa, a prova só chega a você quando você não procura. Ah. Você fica, ah, eu quero que minha entidade me prove isso. Não vai acontecer nada. É. Quando você não procurar, a entidade vai realmente provar. Entendi. Porque na própria programação neurolinguística e... Vários estudos dizem assim, se você não está no seu pensamento, nas suas emoções, no lugar que você quer estar, não tem afinidade com aquela realidade. Não. Se você está ali por taço. É, se eu pedir prova, eu estou num lugar onde eu não acredito, onde a prova não existe. Na hora que eu não precisar de prova, eu já estou lá e eu vejo acontecer. A prova é uma coisa que ela não precisa aparecer para você confiar. Uhum. Ela vai te ajudar, mas ela não tem que ser o principal, o essencial. O essencial, né? Não, de jeito nenhum. Entendi. Então, para finalizar, a pessoa, então, quando fica em dúvida se está incorporado ou não, o senhor já está dizendo, não espere chover, não espere a energia do Espírito se mexer seus braços, não. Mexer sua cabeça, fazer um monte de streamlink. Isso vem com o tempo, vem com a sua doação. A primeira incorporação ela é sempre contida de olho fechado, isso é normal. Ah. Por quê? Porque a incorporação ainda não aconteceu. O que está acontecendo é uma afinidade da sua áurea com o outro. Não adianta você querer achar que é a primeira vez que eu incorporar, eu vou sair batendo no peito, fazendo assim. Não, não vai fazer isso. Não é. Não, de jeito nenhum. Sua confiança ainda não é para isso. Você acha que você não está incorporado, como é que você vai fazer isso? Só se quiser fingir. Sim. Daí, entendi. E, então, desenvolver a mediunidade não é um bicho de sete cabeças. Não. Fácil não é. É prática. Fácil não é, é prática. E afinidade ali, ó. Sim. E prática. Uhum. Muita prática. Muita prática. Teoria, mas muita prática. Não adianta nada só ter teoria, aí você vai ser médium de livro. Médium que só aprende em livro. Uhum. Uma vez mesmo, tem uma vez uma médium aqui que ela falou que ela era baba, sei da onde. Ah, porque eu vou abrir minha casa, mas eu não tenho condição financeira. Aí minha matéria falou para ela, olha, se você for humilde no sentido de aceitar as leis da nossa casa, venha trabalhar conosco. Ah, tudo bem, ela começou a trabalhar. Até o dia que ela virou, eu falei assim, mas o que é esse negócio que vocês fazem? Esse negócio branco? Isso aqui é uma pemba. Aí eu não sabia o que era uma pemba. Eita. E era mãe de santo. Meu Deus do céu. Mãe de santo de livro. Só se for. Não conhece a prática, não está ali no dia a dia, não. No pé, com o pé no chão, para trabalhar, para fazer, para aguentar. Médium de livro, não vai muito longe, não. Não vai muito longe. Não, a prática que manda em tudo. O senhor falou um pouco sobre o cobrar. Nós falamos muito disso. Claro. Cavalo bom é cavalo quando ele já está acostumado com a sela, ele já está domado. Então, é cavalo quando ele não está acostumado com a sela, vai tentar botar uma sela nele. É, fica... Não tem jeito. Fica selvagem. E o senhor falou um pouco antes sobre o cobrar. Nessa casa aqui não cobra pelo trabalho, não cobra pelo atendimento, nada. Pela consulta. Nada. Qualquer um pode vir aqui conversar com o senhor. Eu tenho horror a dinheiro. Se o seu menino começar a cobrar amanhã? Eu vou embora, na mesma hora. No mesmo segundo que ele resolver cobrar alguma coisa. Embora no sentido do senhor não incorpora mais? Não incorporo. Apesar que eu duvido que isso aconteça. Não, no caso dele. Por que eu duvido? Porque a minha afinidade energética com ele é tão grande, de outras vidas, que isso não vai acontecer. É muito difícil acontecer esse conflito entre médium e entidade. Isso é muito mais coisa da cabeça do médium, porque a entidade ela já está acostumada com aquele jeito da matéria dele. Por exemplo, eu não poderia nunca, não gostando de dinheiro, aceitar uma matéria que ele fosse comer alguma coisa. Tá, entendi. Por isso que aqui não se cobra nada, não. De jeito nenhum. Nada, nada é nada mesmo. Tá. Não tem doação, não tem compra de vela, não tem isso, não tem que comprar água, não tem que comprar remédio, não tem que comprar nada. Nossa. Mas por que assim? Não é muito extremo isso daí? Doação de vela, doação de dinheiro, é voluntário. E é com voluntariado. Quem mandou? Não mandei minha matéria ser pai de santo? Quem mandou ele ser? O problema é tudo dele. Aqui é lógico. Na nossa casa, especificamente, tem mensalidade dos médios que cuida da casa. Da casa, do aluguel do barracão. Sim, pronto. Agora pra não tem espaço só. Sim. Uhum. Tem vez que sobra comprar vela, tem vez que não tem vela. Isso é normal numa casa. Agora, eu nunca vou cobrar, passar isso para quem precisa, não. O médio, a obrigação dele é pagar. É. Sim. Também, desde que seja para suprir coisas do terreno. Não para o pai de santo, não tem que ficar bancando o pai de santo vagabundo em casa. Não. Não, o pai de santo que vá trabalhar. Muito pai de santo não pode trabalhar. Você acha eu vou viver com o sagrado. Trabalhar no lugar dele. Com certeza. 24 horas. Com certeza, minha matéria já trabalhou muito tempo. Ah. Já trabalhou muito tempo e ainda trabalha. Ah. Esse negócio de, não, é ele que tem que... Não. Mas olha, tem gente que fala assim, eu preferiria o Leonardo, pai Léo, das pedreiras, por conta da mediunidade dele, que ele ficasse, porque ele ia render mais pro mundo. do que trabalhando no McDonald's, por exemplo, fazendo um lanche. Ele ia ajudar uma pessoa a ser melhor na vida. Então, vamos fazer um jeito de pagar ele de virar só pai de santo, porque os padres fazem assim, não é? Então, por que, que o senhor não concorda nesse caso? Não concordo, porque a missão, por mais que ele seja pai de santo, não é só ser pai de santo. Ah, lá. Minha matéria também tem que pagar o karma dele. Tem que aprender. Quantas pessoas que entram na sua vida que conheceu aonde ele trabalhava? Olha. Se ele não tivesse trabalhado naquele lugar, ele não tinha conhecido aquela pessoa que às vezes está no caminho dele aqui hoje. Pai de santo pode trabalhar assim, pai de santo erra assim, pai de santo faz xixi, pai de santo faz cocô, pai de santo passa tudo, pai de santo não é nenhum santo encarnado. Mas não perde paciência. A igreja católica gosta de falar que o padre, ah, o padre faz isso, faz aquilo, é pessoa normal. Sim. E pior, pai de santo é sempre pior que os filhos, porque o karma dele é tão grande que ele tem que aguentar a espiritualidade dele e dos filhos nas costas. Pagar o karma dele e o karma dos outros. Mas estava assim, pensando, que muita gente diz, pai de santo não pode perder paciência. Ele tem que ser o exemplo. Tem que ser o exemplo. Mas ele é falho, porque eles são seres humanos. E a gente também, da religião, não tem que esperar a perfeição do outro. Não, de jeito nenhum. Está lá para se ajudar. De jeito nenhum. Tem que ser um exemplo? Tem. Mas vai errar. Como eu também erro com meditando, já errei. E erro várias vezes. Eu sou passível de erro, como todos nós somos passíveis. Todo ser vivo, morto, espiritual, físico, ele é passível de erro. Basta onde você vai querer que erre e onde não vai querer que erre. Antes de eu voltar nesse assunto do dinheiro, o senhor já viu, assim, filhos de santo, os médiuns que vêm à Umbanda, dizer assim, olha, na cabeça deles, nos pensamentos deles, esse Exu aí é um Exu legal, mas às vezes eu acho que não é sério, que ele não está aí, que às vezes é fingimento. Como que o senhor trabalha? Nunca ninguém teve essa coragem para falar isso. Não para falar, mas às vezes pensa. Ah, pensar sim. Já pensar? Pensar sim, várias vezes. Mas falar, nunca falo. Acho que primeiro que minha matéria é um pouco grande, eu quando estou recordando fico maior ainda. E pelo meu jeito um pouco alto, nunca falar. Mas pensar já. Pensa. E o senhor perdoa aí? Perdoa, eu estou um pouco preocupado se ele está achando que eu estou incorporado. Sim, porque o senhor sabe que é uma proposta da encarnação também. Sim, a gente sempre e é uma falha que nós vamos tentar suprir. Suprir, né? Sim. Entendi. Mas assim, se ele chega... Daí cada caso é um caso, igual o senhor falou, não tem como fazer assim... Mas esses pensamentos... A minha pergunta era mais assim... O senhor nota que muita pessoa que vai atrás da espiritualidade, frequenta a casa muitas vezes 1 ou 5 anos, não sabe do que é o espírito, que espírito sim, existe, não acredita. Tem muito médium que ele está para suprir as necessidades dele. Ah. Uma vez, nós estávamos numa reunião, que foi uma reunião que eu presidi com os médiums. Ah. E os médiums alguns médiums começaram a conflitar com uma série de ensinamentos, falando que achavam um absurdo. Absurdo. Que um médium, por exemplo, pagasse uma mensalidade, porque não tem que ser cobrado para assistência, nem para o médium, por mais que ele está usufruindo. Aí eu, usando um termo bem pejorativo, eu falei para eles, vocês estão confundindo. O terreiro não pode ser uma puta, uma prostituta, que você vai, faz o que você quer e amanhã você não tem mais ligação com ela. Olha. O terreiro tem que ser a sua esposa. Quem que é a esposa? É aquela que você, uma vez por mês, dá um presente, dá um agrado. Para quem está lá fora pode ser uma puta, porque a pessoa vem aqui, vai em outro, de segunda vai em um, de terça vai em outro, de quarta vai em outro. Mas a partir do momento que você colocou o pé para dentro, que a tua responsabilidade espiritual é aqui dentro, que nós, entidades do Kuga, cuidamos de você, aqui ou lá fora, o seu elo espiritual, o terreiro deixou de ser uma puta, tem que ser uma esposa. Tem que ser. Você tem que cuidar, você tem que zelar. Não só financeiramente, de todos os sentidos. Se o terreiro você deixar sujo, vai ficar sujo. Você gosta de porquice? Não. Você gosta de viver na sujeira? Não, nós também não. Então, passa um pano, limpa. Produto, limpeza, tudo isso custa. Também. Tudo isso. O pai João que brinca, fala, se pudesse, pagava aluguel com passe, mas ele não consegue, coitado. Pagava aluguel com passe? Sim, não pode. O senhor fala de esposa e de sair. A gente sabe que o casamento... Na dor, na alegria, até a morte. Entre aspas também. É, só que então o povo às vezes fica com medo. Olha lá, eu falei, se vai na Umbanda não pode mais sair. É isso que você está querendo dizer? Não. Olha lá, explica pra gente. Quando nós falamos em esposa, terreiro é sua esposa por quê? Porque você vai zelar do terreiro e tudo isso. Agora, um carinho, um amor igual. O casamento também é assim. Até o momento está dando certo. Não está mais dando certo, você para. Terreiro também. Quando você perdeu a confiança, sai do terreiro. Você está fazendo o quê? Tem o divórcio. Tá bom. Não tem esse negócio. Ah, o terreiro não posso sair. Por isso que mesmo, pode filmar toda a nossa casa, pode gravar que você vai ver. É. Nossa casa não tem quartinha, não tem filmação, principalmente por causa disso. Ai, a minha quartinha ficou lá pro pai de santo, por isso que aqui nós nem temos filho. O que é a quartinha? Ah, porque teu filho, ah, faz a quartinha da mansinha e deixa lá. Ah, então se eu sair, vai mexer com a minha espiritualidade. Que é isso, a espiritualidade sai junto com o filho. A espiritualidade não fica na casa com o filho. Na quartinha? A entidade é sua, não é do pai de santo, não é do terreiro. A quartinha é o quê? Um pote de barro? É. Um potinho pequenininho de barro. Não sei onde tem por aí. Ele fica ali do tamanho daquela vela azul atrás do senhor, é mais ou menos daquele tamanho. Onde tem quatro? Ah, ali tem uma ali, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Tô vendo aqui. Aquilo é uma quartinha. Uma mas quartinha. Tem outras também. Tá, essa aqui é uma quartinha. Então essa quartinha ela serve. Isso aqui é uma quartinha, mas é uma quartinha grande. Fica aqui na Iemanjá. Sim. Pra que ela serve? Essas quartinhas não são de filhos. Não. São quartinhas que nós usamos pra lavar o terreno. Lavar o terreiro? É. Por que a quartinha faz? Que função que ela tem? Os pretos velhos fazem uma água de cheiro para poder lavar energeticamente o terreiro. Ah, que legal. Mas não é só o fato de ter a quartinha. A pessoa tem que entender que a entidade é dela. A entidade é da espiritualidade dela. O problema é dela, não é do pai de santo nem da casa. Por exemplo, você está na casa do flecheiro. Quer dizer que o teu caboclo, quando você sair, ele vai ficar lá na casa do flecheiro e você... Não, teu caboclo vai junto com você. Entendi. Espiritualidade anda com você, a espiritualidade não anda com os outros. Mas, seu corcunda, às vezes a gente ouve dizer assim, olha, na quartinha vai um mobi, vai um pedacinho do seu cabelo e mais uns instrumentos magísticos, com respeito a todos que fazem assim. E que é ali que está a sua firmeza. Como é que o senhor vê isso? O senhor não usa aquilo? O senhor não é uma coisa que está dentro da sua doutrina? A firmeza não está naquilo. A firmeza tem que estar dentro de você. É isso que o senhor está ensinando. Sim, tem que estar dentro do seu coração. E se aquela quartinha quebrar? Se a espiritualidade vai quebrar? Não seria ideal que isso acontecesse. Mas e se quebrar? Vamos supor que tua quartinha está lá. Aí vai vir uma senhora, coitada, ou um senhor, para também com esse machismo, vai lá limpar e de repente derruba a tua quartinha. E daí? Se a espiritualidade quebrou? Nossa. Mas tem gente que eu ouvi dizer assim, olha, só para o senhor ter uma ideia, que tem água na quartinha. Então tem sempre que ir lá e cuidar da quartinha. Sim. E a água vai descendo, porque é natural, né? Sim. A evaporação. Sim. Daí um dia ela falou que estava doente, eu fui ver minha quartinha, ela tava, a água estava baixa. Daí eu subi a água e eu melhorei. É o próprio psique das pessoas. E outra coisa, o obi ele retém água. Uma quartinha com obi é lógico que é água. Mesma coisa, pega uma quartinha de barro, fica botando água nela. O barro retém água. Retém. Você pode pôr quando você quiser. Aí a entidade bebeu. Bom. E tem a umidade do ar também presente. Sim, em todo lugar. Sim. Mas a firmeza não pode ser a quartinha. A firmeza tem que ser a sua cabeça. Tem que ser. Sim. Porque parece assim também, né? A gente depende de uma coisa externa pra gente viver. E aí aquela coisa fica disfuncional e você fica disfuncional. Porque você é a sombra de uma coisa que não anda, não movimenta, não tem vida. Foi aquilo que o pai João falou. Ah. Aquilo era uma imagem de gesso. Isso aqui são imagens de gesso. Elas estão passíveis de um dia quebrar. E aí? A sua espiritualidade não pode estar dentro de uma imagem. Eu não posso ficar triste porque acontece alguma coisa. Não. Tudo é passível. O nosso Oxalá mesmo aqui, ó, ele está com o dedo quebrado, que uma vez bateram, mesmo até na mesma. Para tirar a cortina, bateu e quebrou o dedo. Por causa disso quebrou o Oxalá, está com menos firmeza o terreiro. Ah, é mesmo, tá com o dedo quebrado. É bom que agora todo mundo vai saber. Mas o senhor não ficou assim triste? Eu? O médium, né? Não! O nosso terreiro em abril pegou fogo. Eita! Por causa que algumas velas foram deixadas displicentemente. Nossa. Então o nosso terreiro ele pegou foi fogo ataque, mais ou menos por aqui. Não foi ataque das trevas? Não, do jeito nenhum. Foi quase que as velas derrubaram mesmo. Ah. A maioria dos médiums chorando, menos a minha matéria. Choraram? Sim, tem muito médico que chorou. Mas por que o senhor fala? Por quê? Porque apego. Perdeu, se apegou àquilo. Ah. A matéria mesmo falou, quebrou, a gente constrói outro. Constrói. Construiu um terreiro, o mesmo terreiro, mas o terreiro ficou mais bonito. É. Porque, olha, isso aqui pegou fogo em tudo. Ficou tudo, tudo preto. Nossa. Os meus filhos, eles colocaram esse terreiro em um dia de pé, do jeito que está aqui. Nossa. O fogo pegou no sábado para o domingo, na segunda-feira nós estávamos abertos na gira de chuva. Da forma que você está vendo hoje. Graças a Deus. Tudo pintado, tudo arrumado. E aquilo foi bom que o quê? As próprias filhos se apegaram, se mais ainda a cada um. E aprenderam a lição. Guia, fez guia nova, fez guia mais bonita. O terreiro ficou mais bonito, colocou mais luz, mais lâmpada. Nossa. Deixou mais bonito fisicamente. Agora, você acha que é por causa do fogo que você vai diminuir ou você vai aumentar? Ao contrário, tem que aumentar. Quando você vê que o negócio começou a dar errado, você tem que forçar para ir melhor ainda. Sempre buscar melhorar. Aqui o nosso terreiro era conhecido como cabana do Pai João. Depois daquele dia o Pai João falou, não, é casa do Pai João. Depois daquele dia? Depois daquele do fogo? Ele falou, então a minha cabana agora virou uma casa. E todas as coisas do Pai João acabou queimando. Ai, principalmente as coisas dele. As guias dele, tudo isso. Por causa disso, os filhos fizeram esse negócio aí para homenagem a ele. Então, todos os médiuns, eles assinaram o nome, fizeram dizeres de agradecimento a ele. Saí desde maio. E o senhor vê ele no mundo espiritual, ele é mais ou menos assim mesmo? Mais ou menos assim, um pouco mais forte, um pouco mais gordo. E com um pouco mais de cabelo. Mas o rosto é bem parecido com ele. É? Nossa. Entendi. Inclusive tem um quadro ali perto, né? Então, esse quadro foi presente. Foi presente da mãe Priscila. Mas se alguém pintou, deixa eu mostrar aqui. Não sei. Bom, isso depois eu falo com a matéria. Não, depois eu não vou ocupar o seu tempo. Deu pra ele de presente. Deu pro Pai João de presente por causa de tudo isso. Pô, deixa eu falar com ele daí, tipo. Mas é, o que eu tava falando pro senhor era sobre essa história, né? De as pessoas. Eu vou voltar um pouco no cobrar. Mas antes de eu falar do cobrar, o senhor falou então que daí mudou e não pode ter apego. Não deve ter apego. Então foi uma lição para todo mundo. Como é que você sendo espiritualista, lidando com o espírito, você quer ter apego material? Não cola. Não existe material no espiritual. Ah, o espírito que baixa na Umbanda, ele é menos evoluído porque ele usa uma roupagem assim. Você está se prendendo à roupagem que é material. Se você é espiritual, você só pode se preocupar com o espiritual. Só pode se preocupar com o material. Material, eu estou um pouco preocupado. Se minha matéria está de preto, de branco, de roxo, de amarelo, de cartola, de charuto. E o senhor não bebe? Não, eu não. Primeiro Exu que eu acho que eu faço diálogo, que não bebe. Não, eu não bebo e os Exus na minha casa não bebem. É a doutrina do senhor. Doutrina. Mas principalmente precisa. Do Pai João, não minha. Mas não foi uma escolha do Pai João. Nenhuma entidade na nossa casa bebe. Nem baiano. Nem... A única entidade que usa de bebida alcoólica, que ela vem duas vezes, três vezes no ano, é o Zé Pirita que bebe cerveja. Com respeito. E também é uma coisa que é um negócio de assim só. Agora, todas as Exus baianas não bebem por causa de ser uma ligação, uma doutrina do próprio Pai João. Ah, sim. E porque eu acho que não há precisão. Se você for filmar a nossa tronqueira, você vai ver que tem um uísque. Se você quiser filmar aqui atrás, nós temos uísque, champanhe, conhaque, qualquer bebida alcoólica. Nós usamos para poder assentar. Ah. Pega, põe no copo, vou fazer uma firmeza para assentar. Durante pra o ingerir, atendimento? Não. Sim. Para ingerir, não. Para ingerir é só água. E os preto velho que bebem café. E as crianças que bebem refrigerante. É, guarda. Então vamos falar assim do elemento da bebida. Vocês podem manipulá-lo fora do corpo? Sim. Se eu fizer isso aqui, eu não vou estar manipulando. Ah, é isso. Eu não tenho. Eu não tenho estômago. Se eu fizer assim, eu não vou manipular. Ah, mas aí precisa do contato. Eu coloco o dedo. Eu lavo minha mão. Entendi. Agora, ingerir não preciso. A partir do momento que eu estou ingerindo, eu estou colocando dentro do físico da minha matéria. E aí? E ainda mais hoje em dia, que agora tem esse negócio que não pode mais dirigir. Mas é. Mas é uma verdade. É perigo. O plano espiritual, nós também temos que entender isso. Uhum. Então, não manipulamos. Não, mas, a questão mas mesmo é... isso antes disso, nós já não fazemos mais. Sim, mas não. Mas ninguém liga para isso, de ter que dirigir, porque a gente se diz o seguinte, Exu leva tudo. É mesmo? Faz o exame de sangue. Vamos ver se leva. Pode levar a sensação de bebida, mas a bebida está dentro do teu corpo. Ah, entendi. Leva o efeito que ela faz. Leva o efeito, mas a bebida está dentro do teu corpo. Ah, entendi. A bebida está dentro do teu corpo. Eu posso desafiar qualquer um. Bebeu? Faz o exame de sangue. Para onde que foi o físico? É. Tem que ter ido para algum lugar. Foi para dentro do corpo. O efeito tira, realmente tira. Eu tenho giras, já fui em giras que eu fui convidado, onde tinha bebida alcoólica, que eu tomava uma, duas garrafas de uísque. Efeito nenhum. Mas se fosse tirar o sangue na minha matéria, ia ver que tinha algo ali. Ah. Tá físico. Mesmo nessa nossa conversa, teve uma hora que eu tossi, teve hora que eu cocei aqui. Por quê? Porque o corpo da minha matéria está vivo nesse momento, ele não está morto. Então todas as funções dele estão acontecendo. O equilíbrio precisa existir. Sim, a minha matéria pode ter uma dor de barriga nesse momento, eu posso desincorporar para ele ir no banheiro. Ele está vivo. A função orgânica do corpo dele continua. Normal. Normal. Então, mas só que o álcool tá com o fígado, às vezes. O pâncreas, o fígado, os rins. E o senhor falou que se tirar o exame está lá. Sim. Então, não vão ser atacados esses órgãos? De uma certa forma, vai pela bebida alcoólica. E aí? Mas também isso não é muito coisa, porque o médico não bebe aqui, sai, vai sair à noite e bebe mais. Então, a questão não é essa. A questão é da energia mesmo. Da energia, porque a bebida alcoólica ela pode ser manipulada dessa forma. Então, por que ingerir? Eu não sou contra quem ingere, quem ingerir pode ingerir, mas é por causa disso mesmo. É. Também nós temos que começar a pensar numa questão filosófica. A pessoa conhece a Umbanda, ela vê um monte de gente bebendo, fumando isso, são coisas que hoje, antigamente não, mas a sociedade hoje começou a abominar. Então não tem porquê, eu mesmo, eu fumo meu charuto, mas quando entra uma criança ou uma mulher grávida, eu apago o meu charuto. Porque a pessoa está grávida, eu posso levar a fumaça, pode, vai fazer mal, não. Mas é físico, é até no próprio psicológico, é uma criança que está aqui, ou então é uma grávida, ou uma criança que está desenvolvendo a mediunidade, que eu já vi, eu sou contra, mas tem terreiro que desenvolve criança. A criança está desenvolvendo e já bota um charuto na boca e dá bebida alcoólica. Que é absurdo. É uma criança ainda. Mesmo que leve tudo, é até um, mas o físico fica. Uma questão moral. Sim. Mas assim, o senhor falou assim. Eu quero voltar nesse assunto. Ataca o pâncreas, ataca o fígado ou não? Porque se vocês levam, não era para fazer mal. Nós levamos os efeitos, isso. A substância continua. Então o senhor só leva o efeito de ficar bêbado. Sim. Que a substância, como ela está no corpo, ela vai agir negativamente. Sim. Nos órgãos. Negativamente e positivamente. A bebida alcoólica também ela é positiva. Sim, mas o exagero nunca é bom. Não, o exagero. Então o senhor acha assim, que até bebendo, quem exagera não é o Exu? Não, de jeito nenhum. O Exu ele pode manipular o jeito que ele quer. Agora tem muito medo que ele gosta de fingir, não de fingir, mas que ele gosta de beber pelo Exu gosta. Então, às vezes fica o excesso que o Exu não quis beber, ele que bebeu. Com certeza. Então se vê alguém bêbado ou alguma coisa estraga... E tem também as suas, como fala, as suas dicas também. Existe um preparado de erva, que quem é mais velho do Umbanda sabe, que existe um preparado de erva que se você tomar antes, você pode tomar quando você quiser, que você não fica bêbado. Ah, tem uma... Existe. Nossa. E tem muita casa que faz esse uso. Que faz? Faz. Bom, isso de certa parte é bom porque aumenta a fé dos consulentes. Mas não é aumenta necessário. Aumenta a fé numa forma de enganação. Sim, aumenta. É uma forma de enganação. Sim. No final alcança o resultado. Só que quem engana não está andando na lei. Não. Pode fazer o bonito que for. Aquela história que os fins justificam os meios, é mentira. Entendi. É mentira. Isso é de Maquiavel. Maquiavel. Isso é mentira. Os meios também. Também tem que estar certo. Sim. Mas não faz, não justifica não. Sim. Entendi. Então, se agora sim o Exu que está assistindo assim... E vê que o senhor bebe água e fala que o senhor está representando mal a Umbanda. O que, que o senhor responde? Nada. Que a Umbanda não está codificada na bebida. Não estou preocupado com o que ele vai achar. Se ele achar que é aquilo que nós vamos falar. Também não é a água que vai me fazer ser bom. Não é a água que vai me fazer ser bom. Ser mais evoluído do que o outro. Não. É as minhas ações. Isso é preferência de manipulação. Sim, de ferramenta também. não faz o senhor melhor que os outros. Um gosta de charuto, outro gosta de cigarro, outro gosta disso, outro gosta daquilo. Por isso que eu acho errado aquele negócio. Ah, baiano só pode beber pinga. Ah, a mesma coisa, amanhã nós vamos ter uma firmeza de boiadeiro, onde os boiadeiros pediram um chá amargo pra tomar. Acabou, ele vai fazer chá amargo. Não tem esse negócio de, ah, não, porque boiadeiro tem que beber isso, que é baiano tem que beber aquilo. Charuto, Exu tem que beber porque isso. Porque no outro lugar faz isso, aqui tem que ser assim. Não. Não é, né? Não. A Umbanda... Toda patronização é burra. É, olha lá. É burra? Burra. Porque não atende as necessidades específicas Sim. do espírito que se encontra. Ah, nós só vamos ter agora aqui Exu de Xangô fumando charuto e tomando isso. Ai. E se chegar alguém com problema de saúde? Uhum. Vai precisar de um Exu de Obaba aí que beba marafa. É. Cada precisão, cada ferramenta serve um propósito. E se mesmo aqui que ninguém bebe nada, amanhã pode começar a beber se for necessário. Se for necessário, se o próprio alto astral, se as próprias entidades que o comandam falar, olha, a partir de agora nós vamos usar isso, vai ser usado. Vai ser usado. Porque Sim. chegarão pessoas cuja que necessidade... Estão... É isso. Isso. Que estão nessa afinidade. Precisa desse atendimento. Isso. Ah, entendi. Então, daí a ideia de dizer, olha, o espiritismo é codificado, por que vocês não codificam a Umbanda? Porque a Umbanda é a prática. Sim. Né? A Umbanda é essa manifestação ocorrendo direcionamente pontual para cada região. Sim. Cada, por isso que um tem a tabaca e outro não tem. Por isso que não existe nunca uma unificação. Não tem. Nunca essa codificação não vai existir. Então ficar triste com o irmão do jeito que ele faz é bobagem. Com certeza. Se o irmão estiver ajudando alguém, eu vou estar abençoando. Se ele não estiver ajudando, também. O problema é dele. Cada um passarinho come alpiste porque sabe o que, que tem. Tá certo, entendi. Porque tem que levar a sério a religião, olha. Sim. Porque o que a religião prega é o amor ao próximo, não é? Fala assim, aí os outros falam, não, é o evangelho de Jesus que fala isso. Mas a Umbanda segue Jesus também. Jesus era essênio. Fala. Essênio era um povo judeu que ele se vestia de roupa branca, somente de roupa branca. Ele aplicava... não se chamavam passes, se chamavam bênçãos energéticas com a imposição de mãos e aonde nessas bênçãos era receitado alguns remédios de ervas, alguns remédios naturais. O que, que é isso? Isso daí Umbanda. É macumba. É Umbanda. Boa, então eu Umbanda. Acho que Jesus era um judeu macumbeiro. Mas macumba no sentido assim, não pejorativo, né? Não. Porque hoje, às vezes, as pessoas, mesmo na Umbanda, falam, ah, eu vou pro macumba, vou pro batuque, coisa positiva. Mas você sabe, né? Que todo termo, quando ele começa, é pejorativo. É. Mas quando você começa a aceitar ele, ele já deixa de ser pejorativo. Deixa de ser. Claro. Mas eu mesmo, por mais que aqui eu falo, ah, Exu não é isso, Exu não é aquilo, eu, de uma forma de interagir com os Exus na minha casa, eu brinco com os Exus, eu falo assim, olha o chifre. Quantas vezes eu não falo pra Rita, às vezes ela passa atrás de mim e eu falo assim, cuidado, hein? Vai trupicar aí no meu rabo. É uma forma de brincar. É uma forma. Sim. Porque foi tão pejorativo, igual, ah, macumbeiro, macumbeiro. Já foi tão pejorativo que a partir do momento que você começa a aceitar, deixa de ser pejorativo. Deixa de ser. Tá certo. Mas e quanto a pessoa, assim, que tem medo, assim, de dizer que é da Umbanda? Vergonha. O que, que o senhor... Pessoa, se ela tiver vergonha de dizer que ela é umbandista, eu acho que ela primeiro tem que rever os conceitos. É lógico, vive num mundo hoje preconceituoso, vive. Né? O próprio filho do senhor, se falar na empresa dele que ele é da macumba, ele pode. Fala. Ele especificamente fala. Fala, porque se você for qualquer pessoa hoje, a minha matéria ele escreve nos computadores aí da vida. Então se você procurar o nome dele, na hora. Todo mundo sabe quem ele é. Então ele mesmo procura. E minha matéria também, ele anda de guia o dia inteiro. Então ele tem vergonha de falar que é uma... Mas se a pessoa não tem que ser vergonha, se a pessoa tem um receio, porque as pessoas não aceitam, tudo bem, fica quieto, só fala. Tá. Você não pode ter vergonha. Cada um que siga o seu coração. Sim, você não Mas pode não ter vergonha. Vergonha no seu íntimo. A vergonha no seu íntimo é perigosa. É. Agora, com os outros também, você não está lá para poder receber aplausos dos outros. Não precisa quem ficar falando também. Nem precisa ficar explicando tudo também, né? Gato bom também não mostra muita unha. Né? É bom esconder. Gato bom não mostra muita unha. Explica aí para quem está ouvindo o que quer dizer isso aí. Explico com uma história que eu contava, que era mais ou menos assim. Você pegava, né? Disse que estava andando uma lebre e um gato. Aí o gato queria comer a lebre, todo jeito, tava com fome. Aí ele começou a seguir a lebre, né? Então ele ficou uma semana, tornou o melhor amigo da lebre. E a lebre começou, eu faço assim, eu pulo assim, eu bebo água aqui. Depois que ele passou um mês já com essa lebre, ele falou, bom, agora que eu já sei todos os jeitos dela, eu vou comer ela. Foi dar o bote, ela deu uma pirueta, subiu numa árvore e caiu num outro lugar. Aí o gato olhou e falou assim, ô lebre, não me ensinou esse... truque. Esse seu truque aí, né? Eu falei, lógico que não, vou ensinar tudo que eu sei. Isso. Eu também tenho que ter as minhas seguranças. Então, a espiritualidade, ela entreabre, ela não escancara. Coisa que escancara é o pai jovem, ele escancara tudo. Você viu que você conversa com ele 2 horas, ele fala de tudo. Você já sabe. Você viu que ele falou muito mais do que eu falo. Eu fico muito, às vezes, no sim. Porque existem coisas que não podem ser ditas, não para você ou para quem vai ouvir, para o próprio ser humano. Então a espiritualidade, ela entreabre, ela não pode escancar. A não ser com exceção do pai João do Corvo. Mas não, que ele é diferente. Mas é porque aí ele também, depois, ele acaba recebendo aquilo que ele tem que receber por causa disso. Tem coisas que não podem ser. Uma reprimenda? Sim. O espírito não faz o que quer na Terra? Não, tem a quem ele reportar, de todo jeito. Entendi. Eu me reporto, ele também se reporta a alguém. Quem que é o pai José? Quem que é o outro preto velho que ajuda ele? Ele tem muitos pretos velhos. O pai José é um preto velho que ajudou ele no começo da espiritualidade. No começo, aí, né? Ele ainda ajuda. E quem? Porque aqui hoje tem mentor. Olha, não sei muito bem, eu vou ligar para o meu mentor, que vai me ajudar com boas palavras, com bom ensinamento, não é? Temos isso aqui. Muitas vezes ajuda numa caminhada difícil de uma pessoa, né? Ter um mentor espiritual. Mas o senhor também deve ter espíritos aí. Tenho professores, mestres. Professores. Mestres que me ajudam em alguma coisa que eu não possa resolver, por isso que eu preciso dos outros. Fala de alguns desses mestres que o senhor tem. Os próprios Exu. O próprio Exu Corcunda, que é o meu marido, que é. Corcunda. O próprio Exu, ao qual eu venho a linha. O próprio Giramundo. O próprio, os Exus que eu falei que eu trabalho, meia-noite, Pimenta, estão sempre me ajudando, como eu ajudo eles, o Viludo, o Preto Velho. Eu aprendo com o Pai João aprende comigo. Sim. Eu aprendo com o Pena Ajuda, ele aprende comigo. E nós vamos aprender. Aí eu chamo ele assim. Ele acabou porque ele nunca usou pena, então eu gosto de chamar ele de Pena Ajuda. Como que ele chama? Pena... Itaguruçu. Itaguruçu. Pai Itaguruçu. Entendi. Então... no caso de a pessoa querer fazer o melhor que ela pode pela religiosidade, pela espiritualidade, no caminho da Umbanda, o que, que o senhor sugere para ela? Primeiro eu sugiro para ela procurar um lugar, não sério, mas procurar um lugar onde ela se afinize, onde ela vai se sentir em casa, que não adianta nada. Às vezes nós falamos assim, olha, o incenso de olíbano é bom para isso, mas se o filho ele odeia aquele cheiro, é melhor ele acender um incenso que ele gosta do cheiro, que vai te dar harmonia. Então não adianta procurar, procure aquela casa assim assado. Não, procure a casa que você se afiniza. E comece a praticar tudo aquilo que você aprende, tudo aquilo que você sente, ouvir as entidades. A entidade, quando está consultando, muita parte da consulta serve às vezes para o médium. Por isso que eu gosto muito do médium ficar consciente em alguns sentidos por causa disso, porque ele vai aprendendo com a entidade, porque aquela pessoa que está procurando está sendo uma ferramenta. Então ouça, abre os ouvidos, ouça mais do que fale. Aí sim você vai ter uma espiritualidade boa. Nossa, tá certo. Então, começando a se aproximar do fim, o que, que o senhor pode... Quanto tempo já deu? Já deu 2 horas e 59. Pouco tempo. É pouco, né? Se deixar, né? Vamos até amanhã cedo. Olha, quais são as 3 coisas assim que o senhor menos gosta de ver no médium? Não vou falar no médium, vou dizer na humanidade. Na humanidade. No ser humano. Primeira coisa que eu odeio é falsidade. E logo o senhor odeia no médium também. Falsidade. Não é falsidade de incorporação, não. O que, que é falsidade, senhor? Falsidade de sentimento. Sentimento. Falsidade de caráter. Isso é a pior coisa. Eu, como um Exu de Xangô, trabalho na linha da verdade. Para mim, a falsidade é a pior coisa. É a pior coisa. Para mim, é a pior coisa. Você pode ser... Se você chegar para mim e falar assim, seu corcunda, eu faço mal aos outros. Eu vou te abominar, mas eu vou abominar mais ainda aquele que fala assim, seu corcunda, eu faço bem aos outros, e na verdade faz mal. Ah, entendi. Eu vou abominar muito. Falso. Então, falsidade é uma coisa que eu não aceito. Não aceito. Como o senhor lida com isso? Com a falsidade? Eu vou dando corda. Até a hora que eu puxo. Aí quando eu puxo, é uma vez só. É. E já fiz isso. Já fez isso. Mas a corda que o senhor dá é como se fosse uma segunda chance. Sim. Não é? Sim. Eu até dou duas, três, quatro, cinco chances. Cinco chances? Mas uma coisa é certa, eu não compactuo daquela falsidade. Por exemplo, se aquela pessoa chega para mim e fala assim, ah, eu adoro fulano, e eu sei que é mentira, e eu vejo aquela pessoa falseando com a outra pessoa, eu sou o primeiro a falar, olha, você está sendo falso. Por mais que eu estou dando corda, eu estou deixando passar, mas eu não estou compactuando. Isso. E quando é o médium? Se o médium decide ser falso, o que, que o senhor faz para ele? Eu faço a mesma coisa, eu alerto, falo, você está sendo falso, você está fazendo errado. Não leva lugar nenhum. Até a hora que ele começa a prejudicar. E quando ele começa a prejudicar ele, tudo bem. Quando ele começa a prejudicar o outro, aí eu faço como eu já fiz. Meu querido companheiro, pega suas coisas e procure outro lugar. Outro lugar com certeza vai te aceitar. Aqui não. E já fiz isso. Quando o médium começa a ser falso com os outros. Sim. Entende? Eu acho que o próprio guardião da pessoa já dá um toque no senhor, né? O próprio guardião é o primeiro a falar, olha, tá acontecendo isso. Aí eu tenho que tomar uma atitude. Ele não fica com vergonha, o guardião dele? Fala assim, nossa, que vergonha, não. Ele fez isso. Não fica com vergonha. Não. Não. Porque sabe que a falha é do outro, não é dele. E o humano está exposto a muitas coisas difíceis da vida, né? Sim. Que às vezes ele fala assim, ah, vou nosso espalhar. Principal trabalho nunca é julgar. Ela. Mas, enquanto estiver prejudicando só ele, tudo bem, não pode prejudicar outro. Começou a prejudicar outro, aí sim, nós temos que tomar uma atitude. Tem que tomar uma atitude. Sim. Se o médico chegar aqui e falar, olha, eu faço de tudo de bem, mas ele fica assim, ah, eu não presto, eu vou deixando. Consigo mesmo. Eu vou deixando. Você está errado, mas vou deixando. Agora, quando ele começa, eu não presto. Aí já começa assim, ó, o fulano ali não presta. Tá pior. Aí eu já tomo atitude. Tá. Porque certo. Já não é mais com ele, é com os outros. E então, começou a contaminar todo um grupo. Aí nós temos que tomar uma atitude. Tá, qual que é a segunda coisa que o senhor não gosta na humanidade? Que eu não gosto na humanidade? Antes do senhor continuar, a gente, para não esquecer, o tal, a gente ia falar do dinheiro. Se uma pessoa cobra, o senhor acha certo? Não. O senhor não acha certo cobrar? De jeito nenhum. Mas o senhor acha muito menos certo a pessoa julgar só porque ele cobra? Sim. Falar que ele está errado? Sim. O senhor não acha certo porque o senhor sabe de onde leva. Sim. Né? As, por exemplo, as emoções nossas, as nossas fraquezas. Porque se cobrasse, fizesse o bem e não se melasse com coisas, né? Daí o senhor tudo bem, né? Não, praticando a caridade, eu vou contra, mas não tem problema nenhum. Não tem, porque na hora do julgamento teve a boa intenção, fez o bem, usou o dinheiro de uma forma sadia. Então o senhor. Não vai ter o mesmo mérito, mas ajudou alguém, tá bom. Não vai ter o mesmo mérito? Não vai ter o mesmo mérito de uma pessoa que nunca cobrou. Nunca cobrou. Não vai ter. O senhor acha que... Eu já ouvi uma frase, ninguém faz caridade. Eu mesmo já falei isso. Eu, sinceramente, eu acredito muito pouco em caridade. Caridade eu acredito de espírito, de ser humano não. Porque... O ser humano, ele não tem caridade. Porque ele está sempre querendo ganhar alguma coisa. Alguma coisa. Não importa o que seja. Alguns podem ganhar dinheiro, outros podem querer ganhar paz de espírito, outros podem querer ganhar poder, mas quer ganhar alguma coisa. E é digno querer ganhar paz de espírito? Isso daí é digno. Uma coisa feia. É digno. Mas, não pode ser o seu principal objetivo, mas é digno. Mas não é uma caridade plena. A gente ainda é movido por alguns Sim. quereres. E caridade plena não existe no mundo físico, só no mundo espiritual. Entendi. Então também. Ou então aquele lá de cima ali, ó. Jesus que deu a segunda fase para ter ele, sim. É. Agora os outros. E pode existir em alguns momentos, né? da pessoa ali, alguns momentos de lucidez que ela tem durante a vida dela, pode existir essa tal da caridade. Que ela se entregou, fez o melhor, não é? Muitas das vezes a gente está dentro de um contexto, mas às vezes pode sim, então ninguém deve falar. Ninguém vive só nas trevas, né? Ela. E ninguém vive só na luz. Então, tá certo. Então, cobrimos a etapa do dinheiro. Então, vamos falar assim, qual que é a segunda coisa que o senhor menos gosta de ver no médium ou na humanidade? Eu gosto do egoísmo. Doutor. Egoísmo? O que é egoísmo para o senhor? Egoísmo é aquele médium dentro do dinheiro, dentro desse sentido. Aham. Onde ele faz as coisas ao benefício dele. É para mim, eu comprei, é meu, não, só eu tenho. A humanidade ela tinha que ser muito mais social. Aham. Muito mais viver... Nenhuma religião é tão social, não, tão socialista, como a Umbanda. Não. Porque na Umbanda não existe isso é meu, isso é aquilo. Ai. Na Umbanda todo mundo usa o mesmo banco, todo mundo usa a mesma roupa, nossa, todo mundo usa a mesma guia, todo mundo bebe a mesma coisa. É diferente de outras religiões onde só fulano pode fazer isso, só ciclano pode fazer aquilo. Entendi. E isso é um termo egoísta. Eu não gosto do egoísmo. Mas tem casa de Umbanda... com muito respeito, que começa com uma guia simples e a guia vai ficando mais grossa conforme você vai ficando mais tempo na casa. Sim. Então não é a mesma guia para todo mundo. Não, isso é diferente. Uhum. Isso é uma forma de hierarquia. Sim, vai explicar. É diferente do que a pessoa, por mais que seja uma hierarquia, a pessoa tem os mesmos direitos, tem os mesmos deveres do que todos. Entendi. Pode ter um regalia e outro não. Ah, entendi. Se um pode todo mundo. Entendi. Se um não pode, ninguém pode. Claro, são conquistas. Eu fiquei 2 anos, conquistei isso da minha praia. E é o mérito da pessoa. Mérito. É o mérito da pessoa. Que é outra. Aqui na nossa casa, todos são tratados do mesmo jeito. Todos. Porém, o pai é respeitado como pai. Os pais pequenos são respeitados como os pais pequenos. Ah. Aqui na nossa casa tem pai pequeno, tem os padrinhos. Cada médico que entra, ele tem um padrinho mais velho. Ele tem que respeitar esse padrinho como ele respeita o pai de santo, que sabe até maior. Um padrinho é? É. Assim ajuda assim, a pessoa a aprender mais. Sim. Por exemplo, um médium igual você, vamos supor que você hoje entre na nossa casa para trabalhar. Isso. Você vai escolher um médium para ser seu padrinho. Posso escolher qualquer um? Qualquer médium. Mesmo que se ele já foi padrinho do outro? Não tem problema. Ele pode aceitar e não aceitar. Aqui na nossa casa nós temos médium que é afilhado de um padrinho e já é padrinho de outro. Uhum. Médium que está aqui há 1 ano. Ele é afilhado de um médium que está há 2 anos e é padrinho de um médium. Quem que tá sugeriu uma... isso? Foi o senhor? Foi o pai João? Foi nós. Em espiritualidade. Sim. Né? Ele não conseguiu em outra casa. Não, a casa que minha matéria trabalhou tinha isso. Já tinha. Tinha isso. Entendi. É um consenso dessa... Sim, sim. Aprendeu assim. Na qual ele se criou. Não sei se hoje a casa ainda tem. Aqui nós costumamos ainda. Ah, outra casa pode não ter. Sim. Aqui continua porque vocês ainda estão em sintonia com isso. Sim. O que, que é bom da gente ter um padrinho que está mais velho dentro da casa? É bom espiritualmente. Por quê? Porque é mais uma entidade a cuidar de você. É bom fisicamente, porque eu falo isso, a pessoa quando vem a primeira vez numa casa é como se estivesse no emprego a primeira vez. É. Ela não sabe o que ela faz, onde ela põe a mão, onde ela senta. É. Então tem um padrinho que vai falar, olha, Jefferson, hoje é o primeiro dia, então hoje é assim, é assado. Se você tiver alguma dúvida, fala comigo. Por quê? O pai de santo ele gosta muito de centralizar tudo com o pai de santo. Imagina se eu tiver que atender 30 filhos toda segunda e toda quarta-feira. Então eu prefiro, e mesmo os padrinhos, eles têm essa autonomia que eu dou a eles. Quando eu falo todas as entidades. Por exemplo, a mãe Priscila, ela é madrinha de fulano, vai. Tá. Do Jefferson. É. Então se o Jefferson tem um problema... O Jefferson ele tem toda a autonomia e a mãe Priscila do quê? De colocar a entidade dela em terra e atender você. Ah. Não precisa só eu atender. Entendi. Poder centralizado nunca é bom. É. O poder ele tem que ser dividido. Que legal. Porque aí todo mundo, e você também cria o quê? Um respeito. Então aqui todo mundo é respeitado. É legal assim. E aqui nós respeitamos o mais velho, o mais novo. Todos são tratados iguais, mas todos com seu devido respeito. E tem mais uma coisa aí que o senhor não citou, mas tenho certeza que tem o senhor sabe desse propósito. Que aquele que vira padrinho, ele agora já vai começar a não querer fazer muita besteira. Sim, porque ele vai ter pessoas que vão depender dele. É, ele vai querer ser o exemplo, quer dizer. Sim. Então ajuda a pessoa nova. Ajuda a pessoa também. Dá um estímulo para ela. Sim. Né? Isso. Por isso que na nossa casa, nós temos essas cordas que diferenciam os graus. Ah. Cada corda que é o cordão de São Francisco é 1 grau. Então o médium ele vai atingindo um grau. O cordão de São Francisco? É. Então como é que é esse cordão? Esse cordão aí, é, por que, que é dessa cor? Então, o dourado é do dirigente da casa. Ah. O prateado é dos pais pequenos, o vermelho é do grau que nós chamamos de sentinela, o verde é o grau que nós chamamos de construtor, o terceiro, que é o amarelo, é o grau do medianeiro, ou laranja, normalmente é laranja, o azul é o do desenvolvimento, o branco é o do principiante. Aí tem a corda rosa, que é das pessoas que cuidam da assistência. Tem a corda roxa, que é de quem canta. Tem a corda marrom, que é dos ogãs. Para quê? Para poder diferenciar as tarefas pela cor. Oh, então, o que acontece? Isso vira uma forma de você almejar. Ai, então, eu estou na corda branca, na corda azul, eu quero a corda laranja, eu vou me esforçar para chegar nessa corda. Lógico. Isso as artes marciais fazem, a própria maçonaria faz. A capoeira são faz graus. Isso. Capoeira faz isso. Faz isso. Faz isso. Vai graduando para o cor, o cordão vai mudando a cor, vai ficando trançado. Nossa, que legal. Mas aí, como é que as pessoas vão perguntar, como é que os senhores fazem para estabelecer o nível onde você está em desenvolvimento e onde você já está? O que troca o desenvolvimento para a coroação é o amancim. Ah, é a coroação. O que, que é isso? O amancim é como se fosse um batismo. Um batismo. Isso. Fez um batismo, ele deixa de ser o médio de desenvolvimento de azul, passa a ser laranja. Para aí você for para verde, para vermelho e até a prata, onde você vai ser um pai de santo, tudo isso, aí vai do seu merecimento, vai do tempo de casa, prática, vai de tudo experiência. Isso. Sim, vai de tudo isso. Mas vai ser a macia só simbólico? Não, não é um ritual, aonde você, o médium ele deixa de ser, apenas por exemplo, o Jefferson, ele deixa de ser o Jefferson, ele passa a ser o Jefferson de Oxóssi. Nossa. Então é um ritual onde nós trazemos a sua espiritualidade, uma coroação de ervas na sua cabeça para isso. Uhum. E aqui tem filho que é de Oxalá? Tem. Então pode nosso ser. Nosso pai pequeno é de Oxalá. Pode ser fulano de Oxalá. De Oxalá, sim. Porque tem casas que diz que Oxalá é pai de Não, aqui nós temos um pai, o William é de Oxalá. Então, quando nós temos até filho de Exu também. Eita. A nossa que pai é pequena é filha de Exu, que é a do Lucifer. Tanto então, que o nome dela, nós nunca. Nós, a espiritualidade, quando falo nós, é a espiritualidade. Que é o nome quem dá a espiritualidade. Fica seria de Mãe Exu. Regina de Exu. Mas para não ficar numa forma pejorativa, é Mãe Regina da Calunga. Que legal. Tanto que os pais de santo daqui, eles são diferenciados pelo brajá. Então, por exemplo, o pai William ele tem o brajá branco, o pai Emílio de Ogum tem o brajá vermelho, a mãe Priscila de Emajá tem o brajá azul. Isso. Ela, como é da Calunga, e ela é de Exu, o brajá dela é todo preto. Tá, mas por exemplo, vamos dizer o que é de Oxalá. Tem o branco. Sim. Quando ele incorpora o Exu, ele pode ficar com branco? Pode. Não tem que ficar usando a guia preta ou preto e vermelho? Não, ele usa também. Ah, tá. Também, mas o brajá dele é o branco. Fica os dois, então. Sim. Sempre do seu orixá e... Sim. Aqui na casa. Sim. Ah, que legal. Bom, depois talvez eu falo com ele sobre isso. Mas é... Então, agora a última coisa, então, foi o egoísmo, o primeiro... A falsidade. A falsidade. E agora, qual que é o último que o senhor acha que a humanidade precisa melhorar para... Eu acho que os dois já são coisas tão complexas. É, sim. Se aceitar fazendo a falsidade e o egoísmo. Mas... O que eu não gosto do ser humano? Eu fico em dúvida se eu não gosto de tão pouca coisa ou se eu não gosto de tanta coisa. Eu fico nessa dúvida. Eu acho que seria esses dois. Esses dois. É o que mais me... Como é que fala? Eu acho mais importante. Tá. E quando o senhor acha assim... o senhor aprecia e espera e gostaria de ver muito nos médiuns? O senhor gosta de ver nos médiuns? Fala, olha, gostei disso, repitam. Isso é uma coisa primeira que coisa que eu gosto é lealdade. Lealdade. E a verdade. Eu gosto de médium verdadeiro. Verdadeiro. Eu tenho médiums aqui que não são modelos de mediunidade, mas são verdadeiros nas ações. Olha. Então, verdade, lealdade, são os principais elementos. Os principais elementos. Sim. Então, ser bom de caráter. O médium, antes dele ser um bom médium, ele tem que ser uma boa pessoa. Boa pessoa, né? Sim. Senão, derrota tudo. Tá certo, então. Passa então, por favor, seu Corcunda, o senhor já falou, o orixá do senhor é Xangô, né? Não podemos esquecer desses detalhes. Antes de eu pedir a sua mensagem final, tem alguma coisa que eu não perguntei, que o senhor gostaria de comentar, falar, explicar? Acho que não, eu já falei até o que eu esperava mais. Muito obrigado. Ficou bom, então. Muito obrigado. Então, qual que é a sua mensagem final aí para quem, às vezes, tem até um corcunda no seu caminho espiritual, ou tem um guardião, ou está dentro do rumo da Umbanda, ou em qualquer espiritualidade, de postura, de comportamento? A minha mensagem, se o senhor quiser, não é nem diretamente aos umbandistas. Uhum. É diretamente ao ser humano. Você quer ser humano. Primeira coisa, foi esse final de conversa que nós tivemos. Sim. Seja leal. Seja verdadeiro com você mesmo. Você sendo verdadeiro com você mesmo, você vai ser verdadeiro com os outros. Não seja julgador. Não seja inquisidor. Não espere dos outros o que você é. Olha. Os outros são os outros. Você é você. É você. Não seja egoísta. De achar que só você é o grande babalaô, é o grande protetor, é o grande mão disso, mão daquilo. Sim. Seja humilde. E seja uma boa pessoa. Uma boa pessoa. Fora de terreiro, fora de qualquer lugar. Isso é para a humanidade. Seja humilde, pense nos outros. Saiba que você está aqui na Terra por algum propósito. Você não está aqui de a passeio. A vida é tão curta, você não está aqui para poder ficar passeando. Tá. Então, vá atrás de um propósito. E saiba que esse propósito ele é muito bonito. E corra atrás. Aprenda conhecimento. A minha matéria, ele tem apenas 10 anos de espiritualidade. Ele tem apenas 3 anos como um pai de santo. Ah. Mas a minha matéria, ele é um bom médico. Porque desses 10 anos, foi de segunda a segunda-feira trabalhando, ajudando, mesmo na época que trabalhava, na época que teve faculdade, que minha matéria fez, tudo isso bonitinho. Ah. Ele corria para cá, corria para lá, mas era sagrado ir para o terreiro, e trabalhar, ir aprender. Dava conta de tudo. Com certeza. Uma coisa vocês devem saber, quando vocês forem para aquele lado, ninguém vai perguntar que escola você estudou, que carro você tem. Vai perguntar o que você fez. Eita. Então, tenha na sua vida o que você deve fazer, não para os outros apenas, para você mesmo. Para você mesmo. Para você se evoluir. Oh, meu Deus. Essa que é a minha mensagem. Graças. Evolua, procure aprender, procure a prática. Aí sim as coisas vão certo. Não seja aquele médium sentado, aquele médium que espera as coisas. Espera as coisas. Médium que espera as coisas. Isso. É como assim? Que quer tudo que o espírito faz, tudo. Isso. É igual aquele que eu falei que está sentado na cadeira do comodismo. Do comodismo, isso mesmo. Entende? Que seja assim, então. Tá certo. Então, muito obrigado, senhor, de abrir a casa, o seu conhecimento, não só para mim, mas para todos que estão aí acompanhando aqui o diálogo com os espíritos, viu? Eu que agradeço. Quando precisar, como eu sempre falo, graças, eu vou estar aqui, porque der e porque vier. Graças a Deus. Agora, finalizando, o senhor falou que mais tarde ia falar o significado da capa, o senhor já falou, mas da sua capa. O que ela é diferente? Eu poder esconder a minha luz. Mas é uma capa de bispo? É diferente a sua capa? A minha capa, ela é nos moldes dos bispos da antiguidade. Da época. O senhor chegou ao ponto do bispo? Sim. Chegou a esse nível. O senhor não é só padre. Arcebispo? Eita. De Valência. Não cheguei a cardeal. Se com certeza eu tivesse continuado, poderia ter chegado a cardeal. Nossa. Por causa de tudo isso. Tinha dinheiro, era influente, tinha tudo isso, com certeza eu chegaria. Ah, entendi. Ainda bem que mudou hoje, né? Não é mais assim. É o que eu falo. Quando eu encontrei Jesus, eu saí da igreja. Graças a Deus, louvado seja Deus. Então vamos lá, muito obrigado. A gente vai agora acompanhar o senhor aí com a sua partida. Mas eu realmente agradeço o senhor de coração, porque olha, hoje colhemos um conhecimento inestimável, uma experiência muito boa para mim e para todos aí que querem aprender com a vossa espiritualidade. Antes de eu ir embora, precisa de alguma coisa? Não. Ah, tá tudo certo. Por mais que eu esteja aqui, eu também estou sempre preocupado. Tem trabalho para isso, tem que fazer aquilo. Tem médio assim, médio assado. Tem bastante coisa sempre, né? Seu corcunda. Graças eu a Deus. Eu joguei no silêncio, mas eu posso ir embora. Vocês cantando. Ah, vamos. Posso? Pode. Qual que prefere? Se eu quiser. Pode ser aquele assim. Deixa o corcunda, se despede e vai embora. Perna encruzada, cruz que ele mora. Deixa o corcunda, se despede e vai embora. Perna encruzada, cruz que ele mora. Deixa o corcunda, se despede e vai embora. Perna encruzada, cruz que ele mora. É na encruzada cruz que ele mora. Deixa o corcunda, se despede, vai embora. É na encruzada cruz que ele mora. Deixa o corcunda, se despede, foi embora. É na encruzada cruz que ele mora. Pai Léo, o senhor já voltou? Sim. Como o senhor está se sentindo agora? Voltei mais ou menos. Até voltar demora um pouco. Metade do caminho. Já está na metade do caminho. Mas como é que sente fisicamente? É. Leve. Sente leve porque a sua energia fica envolta da energia da espiritualidade, da entidade. Então você fica, parece que você acabou de sair do banho. Nossa. Acabou de sair do banho. Limpinho. Pronto para se sujar de novo. Então não é porque as pessoas incorporam Exu que fica com uma energia pesada. Não, de jeito nenhum. Isso daí não, você nunca pode sair do terreiro, pelo menos tem que sair do mesmo jeito que entrou. Nunca pesado, tem que sair pelo menos mais leve. Entendi. Mas eu me sinto bem mais leve. Bem mais leve? Bem mais leve. O senhor lembra alguma coisa do que foi falado? Como que é a sua mediunidade? Lembro de uma parte boa que vai apagando conforme o tempo. O senhor é semiconsciente? Sim. Entendi. Agora, daqui meia hora eu já vou saber bem menos. Bem menos. Daqui duas horas, bem menos. Amanhã, muito menos. Agora, depois de amanhã, mais nada. Quanto tempo o senhor trabalha com esse Exu? Esse Exu é uma entidade que eu trabalho desde a minha primeira incorporação de Exu. Nossa. Desde setembro de 2004. Estamos em 2013. 2013, são 9 anos trabalhando com ele. Nove anos. E o senhor notou uma diferença entre incorporar ele no começo e hoje? Ele necessariamente não, ele sempre foi dessa mesma forma. Sempre foi? Sempre. Ele sempre foi dessa mesma forma. Entendi. E o senhor já ouviu histórias de que algumas pessoas vão passando da consciência para a semiconsciência? Sim. Vai? Sim. Não, eu mesmo no começo eu lembrava muito mais do que eu lembro de hoje. Lembrava bem mais. Hoje em dia já cada vez mais. Dependendo muito também do ritmo, de como foi o dia, dependendo do ritual, aí você lembra muito pouco mesmo. Então, o senhor pode falar o nome do senhor mais uma vez? Meu nome? Pai Léo. Pai Léo das Pedreiras. Das Pedreiras. E o nome da casa do senhor? Templo de Umbanda Divina Luz. Divina Luz. Isso. Fica em São Paulo. Fica em São Paulo. Tá. Templo de Umbanda Divina Luz, Casa do Pai João. Casa do Pai João. Graças a Deus. Então, muito obrigado, viu, ao senhor novamente. Eu que agradeço. De abrir aí a casa do senhor para o diálogo com os espíritos. Viu? Imagina. Eu que agradeço. Graças a Deus. Saravá Exu. Saravá Exu. Saravá Exu.